neste mar de dor. Não me fale nunca mais de amor. Não sei se estou certo ou se estou errado, mas hoje não quero estar apaixonado. Venha quem vier, seja onde for, não me fale nunca mais de amor. Só eu e esta solidão, sozinho neste caminho. Só eu e o meu coração, procurando o destino. Só eu e esta solidão, vou curar a minha ferida. Sozinho é assim que eu estou bem, não quero mais ninguém na minha vida. Não sei se estou certo ou se estou errado, mas hoje não quero estar apaixonado. Venha quem vier, seja onde for, não me fale nunca mais de amor. Só eu e esta solidão, sozinho neste caminho. Só eu e o meu coração, procurando o destino. Só eu e esta solidão, procurando a minha ferida. Sozinho é assim que eu estou bem, não quero mais ninguém na minha vida. Só eu e o meu coração, procurando o destino. Só eu e esta solidão, procurando a minha ferida. Sozinho é assim que eu estou bem, não quero mais ninguém na minha vida. Estava no baile, fui dançar com uma morena. Respeitei a minha. Ora então, muito bom dia. Ora, hoje somos. Bom dia a todos e a todas. Ora, hoje somos o 4 de outubro de 2019. Espero que estão a passar uma ótima manhã. E é com muito prazer que estarei aqui com vocês até ao meio-dia. Ora, estarei aqui então da nova até ao meio-dia com vocês. Espero que vocês hoje estejam ligados nos seus rádios, porque na terça-feira as ondas da rádio não saíam na emissão da rádio, era só para a internet, mas espero que hoje, que já está a trabalhar normalmente, e que vocês estejam à minha escuta. Ora então, eu desejo um bom dia a todos e espero que vocês, seja da vossa grada e que esteja todos bem aí desse lado. Ora então, estaremos aqui até ao meio-dia com muita, muita música. E vocês estão então na presença de Lourenço com a emissão O Fim de Semana Está à Porta. Então continuamos com a música. Estava no baile, fui dançar com uma morena. Respeitei a pequena, não quis mexer demais. Dei só a mão e agarrei sua cintura com carinho e doçura e não fiz nada mais. Mas de repente eu senti a perna dela roçar na minha perna suas meias de cetim. E a pouco e pouco foi-se enrolando comigo. Deu-me um beijo, remexi e depois disse-me assim: ai, mexe, mexe que é bom, ai, mexe, mexe que é bom. Põe a mãozinha e não pares de mexer. Ai, mexe, mexe que é bom, ai, mexe, mexe que é bom. É deste jeito que eu mais gosto, podes crer. Ai, mexe, mexe que é bom, ai,

canção. Doce tentação, com ele sonho dia e noite, perdido de paixão. O teu corpo é um bombom, que se eu fosse um pintor, pintaria um quadro com tintas de amor. És um bombom bem bom, és um bombom bem bom, és um docinho gostoso de se comer. És um bombom bem bom, és um bombom bem bom, para toda a vida. Eu quero ter. O teu corpo é um bombom, que me faz água na boca. Eu só penso dia e noite em deixar-te louca. O teu corpo é um bombom, eu quero saborear. Se te entregares a mim, toda a vida vou te amar. És um bombom bem bom, és um bombom bem bom, és um docinho gostoso de se comer. És um bombom bem bom, és um bombom bem bom, para toda a vida este docinho eu quero ter. És bombom bem bom, és bombom. De se comer. És um bombom bem bom, és um bombom bem bom, para toda a vida este docinho eu quero ter. És um bombom bem bom, és um bombom bem bom, és um docinho gostoso de se comer. És um bombom bem bom, és um bombom bem bom, para toda a vida este docinho eu quero ter. Portugueses imigrantes. força, mais orgulho tenho em ser. Em ser filho desta raça que me ajudou a viver. O português imigrante, patriota sem igual. Longe da terra distante, sou orgulho de Portugal. Regressa bem animado, mas ao deixar sua terra, faz-me lembrar o soldado quando parte para a guerra. O português imigrante, patriota sem igual. Graça, meu bom Senhor, ouve a minha canção. O amor perdi e não sei o que passa, por isso estou pedindo em oração que o meu amor encaminhe os seus passos. Para quem deixou bem às portas do fim, e se assim for, a vida eu faço, por isso vou rezar cantando assim. Meu Deus, por favor, alivia a minha dor, traz o meu amor de volta para mim. Atendo o meu pedido, não mereço este castigo de viver como rosa sem jardim. Meu Deus, por favor, alivia a minha dor, traz o meu amor de volta para mim. Atendo o meu pedido, não mereço este castigo de viver como rosa sem jardim. Olha para mim, não esqueças minha prece, meu bom Senhor, só em ti tenho fé. O amor perdi e a esperança desvanece, por isso estou a rezar a teus pés. E o meu amor encaminhe os seus passos, para quem deixou bem às portas do fim. E se assim for, a vida eu refaço, por isso vou rezar cantando assim. Meu Deus, por favor, alivia a minha dor, traz o meu amor de volta para mim. Atendo o meu pedido, não mereço este castigo de viver como rosa sem jardim. Meu Deus, por favor, alivia a minha dor, traz o meu amor de volta para mim. Atendo o meu pedido, não mereço este castigo de viver como rosa sem jardim. Meu Deus, por favor, alivia a minha dor, traz o meu amor de volta para mim. Atendo o meu pedido, não mereço este castigo de viver como rosa sem jardim. Meu Deus, por favor, alivia a minha dor, traz o meu amor de volta para mim. Atendo o meu pedido, não mereço este castigo de viver como rosa sem jardim. Atendo o meu pedido, não mereço este castigo de viver como rosa. que é grande a tristeza, intenso inverno. O meu destino cruel me expõe ao inferno. Em nada mais posso ver, para mim nada existe. Somente eu sei dizer porque vivo tão triste. Sinto a cruz que carrego bastante pesada. Já não existe a esperança do amor que morreu. A solidão, a amargura, dispensa e mais não. Primeiro amor ao despedir, disse-me um triste adeus e foi embora. Agora o coração reclama, agora sei que não me ama e minha vida está chegando ao fim. Uma lágrima eu vi rolar, uma lágrima e nada mais. Mas eu sei, não esquecerá aquele tanto que nem o tempo pode apagar. Meu primeiro amor não retornar. Era um rapaz, olhos claros, bem azuis. Andava só, uma gaita em sua mão. E caminha sozinho. Ouça, lá vai ele a tocar notas tristes no ar. Ora então, são 9 horas e 29 minutos aqui na vossa Rádio Arco-Íris. Estão à escuta de 96.2 Rádio Arco-Íris ao Leão. Ora então, espero que vocês estejam a passar uma ótima manhã que na nossa companhia, porque o tempo está um bocadinho mau e espero que vocês gostem destas canções. Ora então, quanto à temperatura, vou falar um bocado do tempo. Quanto à temperatura de hoje, temos esta manhã o tempo com muitas nuvens e com muita chuva e 14 graus esta manhã, à tarde com 17. Mas o fim de semana, amanhã e o domingo, é igual. Ora então, espero que vocês, quem está a trabalhar, que tenham uma boa coragem, quem está doente, que tenham uma boa coragem também, e por todos que passem um ótimo dia de sexta-feira, 4 de outubro de 2019. Então, continuamos com ele. Escuta, meu amigo, tu pensa um momento, não ponhas em perigo o teu casamento. Tu vai com jeitinho com tua mulher e dá-lhe o carinho que ela te der. Tens de consolar. Um beijo ao sair e outro ao entrar. Tens que lhe dar atenção. Não queres que ela faça a separação. Que a casa dela, os filhos dela, quando é assim ela tem o que quiser. O carro é dela, é tudo dela. Está tudo, tudo, tudo. te metas com outras mulheres. Quero te prevenir, que sem tu saberes ela vai descobrir. Tens que ser doce para ela. Tens que ser fiel e também confiar nela. Tens que lhe dar atenção. Não queres que ela faça a separação. Que a casa é dela, os filhos dela. Quando é assim ela tem o que quiser. O carro é dela, é tudo dela. Está tudo a favor da mulher. O carro é dela, é tudo dela. Está tudo a favor da mulher. Que a casa é dela, os filhos dela. Quando é assim ela tem o que quiser. O carro é dela, é tudo dela. Está tudo a favor da mulher. Continuamos com David Garcia, tudo mentira. Não acredites naquilo que dizem, naquilo que contam. Que são histórias forjadas, que são inventadas para nos separar. Eu já te provei, o amor assim não pode acabar. Por isso te digo, vem ficar comigo. Deixa-os falar. É tudo mentira, mentira, mentira. O que te vão dizer? É tudo mentira, mentira, mentira. Juro até morrer. Não acredites quando te dizem já não te quero. Que sou leviano, que já não te amo e não sou sincero. Eu já te provei que o amor assim não pode acabar. Por isso te digo, vem ficar comigo e deixa-os falar. É tudo mentira, mentira, mentira, o que te vão dizer. É tudo mentira, mentira, mentira, juro até morrer. Mentira, mentira, mentira, o que te vão dizer? É tudo mentira, mentira, mentira, juro até morrer. É tudo mentira, mentira, mentira, o que te vão dizer? É tudo mentira, mentira, mentira, juro até morrer. Thank you. vistas dos lugares que eu corri. Mais belas eu nunca vi e estou orgulhoso delas. Essas feridas são portuguesas, são caras lindas, são portuguesas. Flores cheirosas, são portuguesas, muito gostosas, são portuguesas. E quando elas vão às festas de verão, meu Deus, é cada abração que nenhum homem segura. Essas beldades põem novos e velhinhos deslumbrados e tontinhos com seu charme e formosura. No meu sapato, ai, podes crer, andamos.

rosas tantas e tantas, a seguir dá rosas brancas e dá outras encarnadas. E dá rosas amarelas, que são rosas de primeira, como não vi outra igual, tenho lá no meu quintal aquela linda roseira. E dá rosas amarelas, que são rosas de primeira, como não vi outra igual, tenho lá no meu quintal aquela. Força do amor, e depois com o tempo aprender a voar contigo. Ainda me lembro de te ouvir a chorar, meu querido filho, tens sempre o meu melhor, e até seres homem podes sempre contar comigo. Hoje estás velhinho e eu só vivo por mim, guardei um cantinho no meu peito para ti, e quando precisares eu vou estar sempre aqui. Eu te digo por ti. Eu agora vou tudo fazer, está na hora de eu te agradecer, querido pai, sempre mais teu amigo vou ser. Eu agora vou sempre ficar, está na hora de ser eu a dar. Querido pai, eu jamais deixarei de te amar assim. Ainda me lembro e vou sempre lembrar do pão que me deste para deixares de comer, e das noites frias que passaste para eu ter abrigo. Hoje estás velhinho e eu já vivo por mim, mas guardei um cantinho no meu peito para ti, e quando precisares eu vou estar sempre aqui. Eu te digo por ti. Eu agora vou tudo fazer, está na hora de eu te agradecer, querido pai, sempre mais teu amigo vou ser por ti. Eu agora vou sempre ficar, está na hora de ser eu a dar, querido pai, que preciso ter, muito mais por te querer, mas tu nem me dás ouvidos. Continuas como sempre a filosofar, quando eu preciso mais, se não sabes eu te digo. Teimoso, subi. Então, mais uma vez, muito bom dia e espero que estejam a passar uma ótima manhã na nossa Rádio Arco-Íris 96.2 ao Leão. Ora, então, e espero que vocês estejam com o agrado da minha música e estarei aqui até ao meio-dia com muita, muita música. Deixa que te leve assim. Então e continuamos com os Panteras, Bailinho de São Miguel. Então são 10 horas e 2 minutos, já passamos a nossa primeira hora do nosso programa, do fim de semana à porta. Ora, então eu tenho aqui a minha primeira dedicatória, que é da parte do Sr. José, que é nosso animador de Porta Aberta ao Desporto, e não esquecendo Bruno e Argemiro, e não esquecendo também todos os animadores da Rádio Arco-Íris. Ora, então, para eles, como ele faz desporto, vou passar aqui o Bailinho de Cristiano.

Ora então estamos à escuta de Paulo Gonço, Diz-me se tu. E depois continuamos com Nelton César, A Cruz que Carrego. Os passos para onde vão? Diz-me tu. As memórias e as cinzas frias da paixão. Sinto que é grande a tristeza, intenso inverno. O meu destino cruel me expõe ao inverno. Em nada mais posso crer, para mim nada existe. Somente eu sei dizer porque fico tão triste. Sinto a cruz que carrego bastante pesada. Já não existe esperança do amor que morreu. A solidão, a amargura, desprezo e mais nada. A sorte que a vida me deu. Vou caminhando tão triste na noite escura. Meu coração vai sofrendo, minha alma murmura. Quem de amor me chamava na hora da ceia? Quem de mim tanto gostava, agora me odeia. Sinto a cruz que carrego bastante pesada. Já não existe esperança do amor que morreu. A solidão, a amargura, desprezo e mais nada. Vou amargando a sorte que a vida me deu. Sinto a cruz que carrego bastante pesada. Do amor que morreu. A solidão, a amargura, desprezo e mais nada. Vou amargando a sorte que a vida me Então vimos de escutar Nelton César, A Cruz que Carrego. Então a seguir vamos ouvir a Linda de Souza com o Bailinho da Madeira. E então esta música é dedicada à Teresa de Mardia, que ela pediu-me na semana passada, que nunca ouviu um bailinho. Então é dedicada à Teresa, que é da minha parte, com muito gosto, eu ouço bem esta canção. Para amanhã, para o teu jantar, para amanhã, para o teu jantar. Deixem passar esta linda brincadeira, que a gente vamos bailar para a Tendinha da Madeira. Deixem passar. como não há outra igual, como não há outra igual. Seus encantos não têm fim, seus encantos não têm fim, nas ilhas de Portugal, nas ilhas de Portugal. Deixem passar esta linda brincadeira, que a gente vamos bailar para a Jardinha da Madeira. Deixem passar esta linda brincadeira, que a gente vamos bailar para a Jardinha da Madeira. Lai, lai, lai, lai. Deixem passar esta linda brincadeira, que a gente vamos bailar para a Jardinha da Madeira. Ora então, e continuamos com Kikita, o homem português. Ora, são 10 horas e 15 minutos e estão à escuta do Fim de Semana à Porta, apresentado por Manuel Lourenço. E espero que vocês estejam a passar uma ótima manhã de sexta-feira na nossa companhia. A gente é só meter a música para vocês ouvirem. Liguem os seus rádios 96.2, Rádio Arco-Íris, Orleão. A rádio da melhor música portuguesa. Ora, 10 horas e 18 minutos, e então eu tenho aqui mais um disco pedido, que é da parte de Maria para Alberto, que diz ela que sábado que se encontrem todos com os amigos a comer uma tripalhada. Então está bem, comem a tripalhada e que caem bem. Então ela diz que também que lhe manda muitos, muitos beijinhos porque gosta muito dele. E então, e não esquecendo os animadores. Até eu vou passar aqui uma canção que tem pelo título Dois Amantes. Música. E então quem canta isto é Hugo Manuel. Pensamos que seria diferente, que até mesmo o tempo iria afastar nós dois. Pensamos, mas estava tudo errado. Estou mais apaixonado do que antes e depois. Mas hoje, voltar atrás do tempo seria um tormento não saber o teu sabor. E hoje, se é sabor errado, o nome do culpado só pode ser amor. Dois amantes, tão apaixonados. Dois amantes, tão enamorados. Dois amantes, por caminho errados. Tão apaixonados, tão apaixonados. Dois amantes, tão apaixonados. Dois amantes, tão enamorados. Dois amantes, por caminho errados. Tão apaixonados, tão apaixonados. Parecia amor de boca dura, mas no meio da loucura tudo para entender. E hoje nem te diria glamouroso, não peças que eu não posso, nem consigo te esquecer. Dois amantes tão apaixonados. Dois amantes tão enamorados. Dois amantes por caminho errados. Tão apaixonados, tão apaixonados. Dois amantes tão apaixonados. Dois amantes tão enamorados. Dois amantes por caminho errados. Tão apaixonados, tão apaixonados. Dois amantes tão apaixonados. Dois amantes tão enamorados. Dois amantes por caminho errados. Tão apaixonados, tão apaixonados. Dois amantes tão apaixonados. Dois amantes tão enamorados. Dois amantes por caminho errados. Tão apaixonados, tão apaixonados. Ora, então vimos de escutar Hugo Manuel, Dois Amantes, Estamos Apaixonados, que foi pedido da Maria para Alberto. Então continuamos com a música e vamos continuar com Banda Lusa, Sonhei Contigo. Sonhei contigo e o coração falou de amor com emoção. Vives a magia com asas que voam. Verás que o futuro te sorrirá também. Acredito em anjos que cuidam sempre para não cair. Acredito em anjos que a vida é linda e me faz ver que eu chegarei. Contigo sonhei, sonhei contigo uma nova ilusão que me ajudou na aflição. E na fantasia a escuridão transforma em dia, pôs no coração. Acreditem, anjos que cuidam sempre para não cair. Acredito em anjos, que a vida é linda e me faz ver que eu chegarei contigo sonhar. I cross the street, I have a dream. Falou de amor com emoção. Se vives a magia com asas que vão bem, verás que o futuro sorrirá também. Acredito em anjos que cuidam sempre para não cair. Acredito em anjos, que a vida é linda e me faz ver que eu chegarei contigo sonhar. Across the street, ora então são 10 horas e 27 minutos na nossa Rádio Arco-Íris. Então eu tenho aqui mais uma dedicatória, que um despedido, que é da parte do Sr. Saruga, de Châteauneuf-sur-Loire, para toda a equipa dos caçadores que comem na Associação Franco-Portuguesa em Châteauneuf-sur-Loire, e não esquecendo o seu amigo Adriano. Então vamos aqui, eu vou aqui passar uma cançãozinha que tem por título O Caçador. Desde o princípio do mundo que Deus criou com amor, o homem para viver foi desde sempre um caçador. Padroeiro Santo Berto, sou um caçador de raça. Abençoai-me neste dia, porque é dia de caça. Vou correr montes e vales até durar a caçada. Depois a camaradagem, uns copos e pescada. Levo os coelhos, perdizes, javali só nas matas. Tortos, patos e paisões, até atiro nas ratas. Eu sou um bom caçador, tenho arma, nariz e dedo. Seja qual for o bicho, não há caça que me meta medo. Eu sou um bom caçador, tenho arma, nariz e dedo. Seja qual for o bicho, não há caça que me meta medo. Para viver foi desde sempre um

Então são 11 horas e 23 minutos e eu tenho aqui mais um disco pedido, que é da parte da Teresa de Mardier, para todas as pessoas que a conhecem e não esquecendo o Sr. Ferreira. Ora, então, da minha parte também, que espero que o Sr. Ferreira tenha um bom dia, se me está a ouvir, que graças a ele é que eu estou aqui a fazer a emissão, e que já faz um ano que ele estava-me a dar umas liçõezinhas de aprendizagem para eu estar aqui, então, a passar estas músicas. Então, eu nunca esquecerei e espero que ele passe um ótimo dia. Então, eu vou passar aqui uma cançãozinha do Conjunto Pai e Filhos. Se ele está à escuta, é com muito gosto. Então, vamos ouvir. Tanta beleza tem, traga parcelas que eu quero, em Chaves e Guimarães. Leios e homens tão lindas, brincam-se deitas de tesouro, bonito e ela segunda, admirando a flor. Seus arredores, alteiro tão cruzal, linda figueira da flor, ao Coimbra dos estudantes, Leiria com seu quartel, Flamengo com suas pontes, ao linda Guarda e Pinhel. Eu e Castelo Branco, com ilha que graça tem, o mar Abrantes que encanto, Setúbal e Santarém. É pura que este amor, é o vez que tanto deseja, o tão alegre dos heróis, linda cidade que veja. Lagos por cima da tua união, já ninguém te tira. Saudes do bom coração, de braço dado com as de cadeira. Ao calças tu és rainha, de todas de Portugal. Mas Lisboa é quem domina, porque é ela a capital. Então, e continuamos com Dia Paisão Amaranto. O que é que ela tem? A gente não sabe. Se ela tiver doente, que vá ao médico, não é?

que faz o seu aniversário, que ela faleceu. Ora então, e continuamos com a música Meu Velho Pai, Meu Velho Pai. Ora então, espero que vocês estejam a passar uma ótima manhã na nossa companhia, que é o que a gente deseja, e que estejam a gostar destas músicas que eu estou a passar, e que desejo uma ótima manhã de todos e muita saúde para todos. Papai, que você chora tão sozinho, me conta, meu papaizinho, o que lhe causa desgosto. Estou notando que você está cansado, meu pobre velho adorado, é seu filho que está falando. Quero saber qual é a tristeza que existe, não quero ver você triste, porque é que está chorando. Vejo tão tristonho desse jeito, sinto estremecer meu peito ao pulsar meu coração. Meu pobre pai, você sofreu pra me criar, agora eu vou lhe cuidar, esta é minha obrigação. Não tenha medo, meu velhinho adorado, estarei sempre a seu lado, não lhe deixarei jamais. Eu sou o sangue do seu sangue, papaizinho, não vou lhe deixar sozinho, não tenha medo, meu pai. Sofreu quando eu era ainda criança, a sua grande esperança era me ver homem formado. Eu fiquei grande, estou seguindo meu caminho, e você ficou velhinho, mas estou sempre a seu lado. Meu pobre pai, seus passos longos silenciaram, seus cabelos branquearam, seu olhar se escureceu. A sua voz quase que não se ouve mais, não tenha medo, meu pai, quem cuida de você sou eu. Meu papaizinho, não precisa mais chorar, saiba que não vou deixar você sozinho abandonado. Eu sou seu dia, sou seu tempo, sou seus passos, sou sua luz e sou seus braços, sou seu filho idolatrado. Ora então, e continuamos com Jorge Loureiro, Adeus, Adeus. E depois continuamos, Elas Não Estão Aqui. Adeus, adeus, adeus, eu vou-me embora com saudades de vocês. Adeus, adeus, adeus, se Deus quiser para lá não venho outra vez. Adeus, adeus, adeus, eu vou-me embora com saudades de vocês. Adeus, adeus, adeus, se Deus quiser para o ano vem outra vez. Em gesto de despedida vou cantar uma canção, e esta aqui vou dedicá-la aos membros da comissão. Recebei um forte abraço

Pois então vimos de ouvir o Roizinho de Panacoba, recebi um convite em casa da Joaquina. Ora então, de minha parte, eu vou-vos dizer que estou a chegar ao fim da minha emissão, mais uma emissão do fim de semana à porta. Espero que tenha sido do vosso agrado e eu desejo muita saúde a toda a gente. A toda a gente que me telefonou, muito obrigado. E então eu estarei cá na terça-feira próxima, das 9 ao meio-dia. E espero que vocês passem um bom fim de semana, com muita saúde, muita alegria. É o que eu desejo a todo mundo. E se houve um pequeno erro ou isto aquilo, vocês desculpem, porque acontece sempre nas emissões, nem até os melhores e profissionais às vezes têm problemas e fazem erros, fazem coisas. E espero que vocês olhem por isso e que desculpem um pouco. E para as pessoas que me telefonaram, que eu às vezes não atendia todo mundo, porque a gente não ouve bem o telefone, não temos o sinal de telefone e não sei quando é que as pessoas telefonam e não telefonam. E a gente não pode atender toda a gente, porque a gente tem o casco para ouvir as músicas e às vezes não soube o telefone. E de vez em quando a gente o tira, é que a gente aprecia-se que ouvimos a tocar-lo no outro lado. E é por isso que eu respondi a algumas pessoas. Não pude responder a todas porque não ouço. Ora então, eu desejo-me um bom fim de semana. Vocês agasalhem-se bem, porque o tempo vai ser chuvoso este fim de semana. E então, até terça-feira, se Deus quiser, e bom apetite a todos e muita saúde, é o que eu desejo. Até terça-feira, se Deus quiser. Vou fazer tudo para tê-la em meus braços, esta princesa que a natureza criou. Então até terça-feira, se Deus quiser, e vou-vos deixar com a RTP Internacional, que é para vocês ouvirem algumas notícias lá de baixo.